ya estaba yo. Guardião 09, decolado a 50 e chave o controle em 208. 908, semana direto. Mike Zulu. Romeo, Hotel Romeo Golf, acione chame táxi, ou melhor, acione reporte para decolagem. Espera, falta 3197. Tá 3197, boa noite, está autorizado alinhar e decolar da 10, vento 80 graus, 07 nós. Vive alinhar e decolar da 10, está 3197. Salvador Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Estou tentando fazer o seu pervô, sobre a estação Ciranda, é o Guardião 09. Autorizado, Guardião 09. Centro autorizado, 09. TAM 3197, decolando aos 00, chame o controle, 1208. 108, 3197, boa noite. Boa noite. Romeo Golf, prossiga. Ok, até o Romeo Golf, reporte fora do solo. Até o Romeo Golf. Ok, guardião, aposto sobre o estação Ciranda. Acessando cerca de patrulhamento paralelo, visual com tráfego. Ok, o Guardião 09, informa o Boeing da Gol, a 2 milhas do externo. O senhor deseja manter o sobrevoo aí da região da paralela? Já sobre Itapuã, mantenha toda a passagem do tráfego, seguir para o sobrevoo paralelo. Ok, mantenha sua separação com o tráfego e aguarde para o regresso. Aguardando a passagem do tráfego, seguirá paralelo ao guardião. Todos, boa noite, boa noite, né? Bem estabilizado, ILS, 90. Boa noite, 66, avistado, livre pouso da ONU 0, vento 080 graus 08 nós. Informa o helicóptero à sua esquerda, acabou de decolar aqui de um heliponto, não interfere no pouso. Tráfico adicional, helicóptero à sua direita, 500 pés na linha do litoral, livre pouso no zero. Ciente dos helicópteros, informa laser do lado esquerdo e à direita da nossa aeronave aqui. Ok, ciente. O hotel Romeu Golf, decolado, avistado o tráfego. Mantenha o setor aguardando a aeronave da Gol, Boeing 737, final da 10. Mantenha o setor. Vai manter o setor, está visual a coordenada na final, o hotel Romeu Golf. Guardião 09, a aeronave da Gol reportou laser aí nas imediações do CAB, ok, do centro administrativo. Se o senhor tiver condições de fazer um sobrevoo lá também e regressar via paralela até a estação da Mussurunga, está autorizado. Ok, vai tentar visualizar o laser e informar aí o teu negócio. O laser mais forte estava do nosso lado esquerdo, aqui próximo ao marcador externo. Tá, visual, grato. Isso aqui, a informação aí foi pro Guardião 09, ok? Ok. Ok, Guardião, eu estou fazendo um patrulhamento, vai fazer a observação do fundo laser. Vicente, Guardião, não há tráfego na final 10, tá livre o sobrevoo. Reporte para o regresso à estação Mussurunga. É o guardião que está da paralela, que direção é o Guatas, hein? Ok, então após, monitore o controle 1208. Após, monitorar o controle 1208. O até o Romeu Golf, livre cruzamento da final da 10 e aguarde de transferência. Livre cruzamento, se autorizado vai manter a paralela. E aguarda a transferência, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, chame o controle 108. Chama lá controle, Hotel Romeu Golf. Golf 1866, no solo 06, controle de solo 211. 211, 1866. Salvador, voo 9099, contra Estela 909. Voo 099, autorizado linhagem, decolar, pista 0, vento 080 graus com meia dúzia de nós. A linha aí decola, pista 0, voo 9099. Voo 099, decolada 115, controle 120, décima 8. 1208, voo 099. 05, com a operação no 05. Boa noite, voo no 705, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 080 graus, 59. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, voo no 0. Bono 705, decolado ao 24, aciona no transponder 5515, controle 120, decimal 8. 5515, 208, voo 705. Salvador. Boa noite, voo no ano 68, final do 10, baixou, travou. Boa noite, gol 1968, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 070 graus, 7 nós. Tem livre pouso, gol 1968. Livrou, gol 1968. Fala 35, 1211. 211, uma boa noite. Papa Romeu até Romeu Golf. Prossiga. Autoriza cruzamento da 10, está presente, retorna RIMAR, está no Pitaçu. Afirma, autorizado, está presente, reporta final da RIMAR, o Hotel Romeu Golf. Reportará na final da RIMAR, o Hotel Romeu Golf. Salvador Guardião 09, Itapuã. Guardião 09, prossegue direto final do GRE. Retorcendo na pouso parada, cabeceira 97. Bem, está presente autorizado cruzamento. Está presente autorizado cruzamento da final da 10. Reporta final da 17, Guardião 09. Centralizado o cruzamento final da 10, reportará final para 17, Guardião. Hotel Romeu Golf avistado, reporta solo controlado da Enrema. Vento agora 1070 grau 59. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. guardião final para pouso cabeceira 97. Autorizado pouso cabeceira 97, vento 070 graus, 59, guardião 09. Fora do sol. Costa, até o meu boa noite. Boa. Guarda, guarda, não, só o litoral na hora. Guardião 09, solo 46, livre costa, estacionar, boa noite. Boa noite.